Gasparzinho Sound está na área. A concorrência vai entrar em pânico. Concorrência. O negócio agora é você vazar. Ou use esse CD e seja também o centro das atenções por onde passa. Gasparzinho Sound, mais ignorante do que nunca. Gasparzinho Sound. Esse som sim apavora. Então o CD é sua música.com. Gasparzinho Sound. Mais ignorante do que nunca. Sucesso MC Campeão. Na guitarra do pretinho. No esticadinho do já. Essa novinha é terrorista. É especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista. Explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela quebra com a bunda no chão. Quando ela racha com a bunda no chão. Chão, chão, chão, chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela joga. Sucesso do menino MC Gavinho. É uma das mais tocadas do Brasil. Essa novinha é terrorista. É especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista. É especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não. É muito explosiva, não brinca com ela não. Olha explosão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela racha com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. No chão, no chão, no chão. Quando ela racha com a bunda no chão. Quando ela mexe com a bunda no chão. Quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela racha com a bunda no chão. Chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão, chão. Vou pra galera. Gasparzinho Sound. Esse som sim apavora. Eu disse, a melhor cerveja do Brasil. A minha mulher começou uma discussão. Mas agora eu dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmãos. Perguntei onde era o rolê. Hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram: vai com esse sapatão, vida boa logo você. Eu tô obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui! É uma dela. Eu tô obrigado pra olhar, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, pra onde? É uma dela. Fui, partiu, pra onde? Agora presta atenção assim, ó. Fui, partiu, tomar uma gelada lá no bar, Jaraguela. Explodiu, Jaraguela. Gasparzinho sabe, aqui o sistema é bruto. A minha mulher começou a discussão. Na sequência eles deram risada, falaram: hoje é logo você, meu filho. Eu tô obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga. Fui! É uma dela. Fui! Pra onde? É uma dela. Fui! Partiu! Pra onde? É uma. Eu tô obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui! Partiu! Pra onde? Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber. Só presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando mozão me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? Ah, o pai te ama. O pai te ama. O pai te ama. O pai te ama. Papai te ama, danada. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Só sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Ei, o pai te ama. O pai te ama, o pai te ama. Papai te ama, viu? Papai te ama. Gasparzinho Sound está na área. A concorrência vai entrar em pânico. Toma, toma, toma. Gasparzinho Sound. Aumente o som, Fábio Som. Eu falei Fábio Som, não foi Fábio Som. Alô, Fábio Som, aproveitando o ensejo. Vai! Para sobreira! Chega filhão que tá mandando para todas as gostosas. Daquele jeitinho que a mulher nada gosta. Olha que eu quero ver você sem vergonha até o chão. Uma surra de swing pra tocar no paredão. É um avião que tá mandando para todas as gostosas. Daquele jeitinho que a mulher nada gosta. Olha que eu quero ver você sem vergonha até o chão. Uma surra de swing chamada de cheio de avião. Toma, toma, toma essa gostosa. Olha que toma. Toma, toma, toma essa gostosa. Olha que é daquele jeitinho que o meu DJ gosta. Olha que toma, toma, toma essa gostosa. Olha que toma, toma, toma essa gostosa. Toma aqui, toma, toma essa gostosa. Daquele jeitinho que as amiguinhas gostam. Vai, avião. Meu amigo Carneiro, né? Eu tô Carneiro, homem dos aviões. No plural, viu, pessoal? Chega avião que tá mandando para todas as gostosas. Olha que é daquele jeitinho que a mulherada gosta. Quero ver você sem vergonha até o chão. Uma surra de swing pra tocar no paredão. Avião que tá mandando para todas as gostosas. Daquele jeitinho que a mulherada gosta. Olha que eu quero ver você sem vergonha até o chão. Uma surra de swing prazer. Chega avião. Toma, toma, toma essa gostosa. Olha que toma. Daquele jeitinho que a mulherada gosta. Alô, meu amigo Léo, que ele é o homem que é abençoado. Ele não faz nada, só vem de santo. Meu amigo Abel, só fotos me deixando bonito no papel. Gasparzinho Sound, esse som sim na favor. Vamos, Bruno!

Você vazar. Ou use esse CD e seja também o centro das atenções por onde passa. Gasparzinho Sound. Esse som sim apavora.

nossa atenção. Pararam pra reparar. Estão ouvindo esse som, pulsando seco no ar. Merece nossa atenção. Gasparzinho Sound, mais ignorante do que nunca.